filho da África, tu que foste arrancado da tua terra, hoje te anuncio. A terra te reconhecerá. O ouro que o branco diz ter acabado brotará para ti. Não para encher os cofres deles, mas para libertar tua carne, tua gente. Comprarás tua liberdade, a de teu filho e a de teus irmãos. E essa mina ainda será sua. Guarda tua memória, Galanga, pois o mundo há de te chamar Chico Rei. Levanta-te, rei cativo. A partir de hoje, tua jornada não será apenas tua, será de um povo inteiro. A santa revela o caminho do ouro do ventre da terra. Quem ouve a palavra da santa será rei, será coroado. Santo é o ouro de quem só cobiça a liberdade. A minha santa Efigênia, minha negra.